que aumenta os graves, minha voz no falante. Preta, louca, rimadora, não paro, tô adiante. Não rimo, meias verdade, cuspo que tá engasgado. Meu verbo é declarado, meu sonho designado. Eu não quero que o meu som toque uma semana na rádio e na outra semana ninguém aguenta mais ouvir. Quero ver o mundo curtir de mão pra cima, é tipo assim. Se identificar é bom ser lembrado assim. Nós somos muitos, somos fortes e não estamos sóis. Dias de luta, braveza, atitude na voz. É unir a nossa rima, nossa ideia e força. Gritar sim, até que o mundo nos ouça. Então aumente o som e ouça, porque vem do coração. Sangue de guerreira tenho, eu sou a reencarnação. A missão é a mesma, ideologia é a mesma. O brilho no olhar, o sonho, a certeza de fazer valer cada degrau que eu subi. Acreditar que é o início sim e não o fim. Não fazer bunda lelê, respeitar e ser orgulho. Disciplina e mais amor na porra do bagulho. Mudo de Dandara, faço minha cara, luta não para. Bela minha tara, fumo do mara, peito dispara. Rap prepara, Guevara no flow, mente maloca, os bico nas broca. Faço free, não fofoca, meu som safado sufoca. Soca pipoca, panela de show. Hey Joe, nocivo guerreiro sagaz, enfio contrato no cu, não vim aqui pra vender meus ideais. Fumo um e tira a paz de MCs artificiais. Se vide no início, precipício, mil Vinícius e Moraes. Contos ileais, poesia parafal, derrubando vários Golias com a pedra filosofal. Mil grau, meu fruta na moral. Seja cerveja ou música, nós chapa sempre nas original. Uns fingem não enxergar, outros vão pagar pra ver. Verdade pra envergonhar, os de mentira quando escrever. Tentaram me derrubar, fui forte e fiquei de pé. Nós percebe que recebe só pra ser o que não é. Sem bonde da mexerica, não sirvo pra ser emissora que trata rap igual lixo e Joelma como cantora. Chego de voadora contra o exército do Zeu, que diz morrer pelo rap, nem sabe onde o rap nasceu. Chega de dar mancada, você tem que se afastar de vida errada. Amizade sabe tem um monte, na hora que o bicho pega te garanto todo some. Só maluco, fica ligeiro, preste atenção em quem se julga companheiro. É meu bom, fica ligeiro, te dá tapa nas costas e te chama de parceiro. Chega de dar mancada, você tem que se afastar de vida errada. Amizade sabe tem um monte, na hora que o bicho pega te garanto chega na bomba, não me humilho pelo trocado. A minha canção não vende na promoção do tal mercado. 12 anos é história, rap no peito é glória. Mostrando pros pau no cu que respeito não é moda. Produz outro LP, você vê, eu sou do causa P. Aqui os mano é verdadeiro, Nick Bala, um rapper que massa. Fortaleza temido, triturando as muralhas. Quem trabalha não falha, atropela quem atrapalha. Sandália, o Zé Mané da canga pé na beira da praia. A lua sem esperança, sente os dramas fatais. Os filhos no mau caminho por culpa dos próprios pais. Aqui jaz, voltado é de verdade. Coisas acontecem de maldade, é a truque. Crianças gritam não, não, estampido de rojão. Por enquanto a terra bebe sangue humano sem precisão. Mamacadejão. Se é pra falar a verdade, então que verdadeira. Ganhar dinheiro é bom, cadê os shows lá na cadeia? Balada é grana, é muita fama, o rap ostenta e não sustenta. Porra nenhuma, não me engana. Piranha não é aranha, agarrada na teia. Não tô de brincadeira, mas tem que ser assim, verdadeiro. Uns quer pagar de fumador, modinha 4,20, maconheiro. Mas pra tomar tapa dos homens, o couro come. É 19, aqui é 20, diz que aqui é o seguinte, maconheiro. Antigamente era temido, mal bandido. Hoje na luta, na facu, pra liberar, pôs até nu. Vai tomar nu. É liberdade, é voar no céu azul. E pra falar do rap, vejo vários moleque. Chegou ontem no rolê, virou boné, diz que é o chefe. Rimou chiclete com confete. Tá achando que apavora, deu uns 12 e nem passou a bola. Ixi, tem muito que aprender. E se assim fazer viver, vai ser difícil de conter. Dos humildade eu proceder, mas tem que saber que é assim, Joe. Respeitar, fazer valer, fazer a bagunça e se ofender. Um bom malandro batido, não passarás e se passar. Toma laia que é pra todo mundo ver. É, felicidade eu vou buscando a minha arte. Rap bom, sabotagem. Se eu tô com Nick Bala, o rap vem bom que não para. Maconha faz parte, porque não as biate. Levar a mulher pro mato e só comer o mato. Mal mancada, hein? Esse é o fato. Chega de dar mancada, você tem que se afastar de vida errada. Amizade sabe tem um monte, na hora que o bicho pega te garanto todo some. Só maluco, fica ligeiro, preste atenção em quem se julga companheiro. É meu bom, fica ligeiro,